Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. A partir de agora, o programa de maior audiência do rádio paraibano. Boca Quente. Cajazeiras, na Paraíba, Beabá, são precisamente 12 horas mais 5 minutinhos. Hoje é o 27º dia do 7º mês do ano de 2022, uma quinta-feira, aliás, quarta-feira, lá vai eu querendo adiantar o processo. E sem mais delongas, já vamos a apresentação do programa, que tem a direção desta pessoa que vos fala, Vanderlei Marques. E nos controles, o competente, o capacitado, o jovem, o dinâmico, Aldeone Menezes. Já dizendo que após os nossos comentários iniciais, vamos liberar as seguintes linhas à participação popular. Anote aí. 3531-4530, 3531-4532, 3531-4531. Os telefones para você mandar mensagens em áudio é o WhatsApp 839-9396-9757. Feita a apresentação do programa, tudo de primeira, vamos passar as manchetes que serão debatidas na tarde de hoje. E os destaques de hoje do Boca Quente. Indivíduo, elemento investigado de homicídio, é preso pela Polícia Civil cajazeirense. Não resistiu, adolescente que sofrera acidente na terra do Padre Rolim vai a óbito em Campina Grande. Fatalidade, é uma fatalidade. Operação da Polícia Rodoviária Federal desarticula quadrilha de meliantes. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Eu sou da polícia e sei bem qual é a sua. Eu tenho uma vantagem porque eu cresci nas ruas. Quer entrar no nosso jogo, troca de tiro e combate. Tô três jogadas à frente, se der mole é checkmate. Eu sou da polícia O que é melhor do que morrer cheirando após atentado a balela? Pois toda sorte tem quem acredita nela. Honraria, medalhas, mudança de comando na Companhia de Trânsito de Cajazeiras. Estas e outras, a partir de agora, dentro do Boca Quente. Feita a apresentação, apresentado os telefones, destacado as matérias, só nos resta o nosso cordial boa. Sou eu, frouxo que só, palito em boca de banguela e lindo com essa cabeleira de Roberto Carlos que faz inveja até a Renato e ao jovem Gabriel. Estudante, está se formando em comunicação, jornalismo, repórter, o homem vai mexer. Daqui a pouquinho eu apresento o Gabriel que está na companhia de sua mãe. Vou apresentar o editorial, Gabriel. Na sequência a gente vai ter uma pequena fala aqui, muita matéria policial. Muito vagabundo fazendo o que não presta, pilantra. E eu não tenho pena de quem é ruim. Aliás, quem tem pena é galinha. Então, de quem não presta, eu quero é que o raio que o parta. Vagabundo é na chibata. É por aí que a coisa anda. Se bem que, se o cabo chegar ali batendo o pé, eu corro, viu? Que frouxura chegou aqui e parou. Só tenho essa coragem porque estou por trás do microfone, protegido por Renato. Arregaça essa chibata! Renato é segurança, atirador de elite, rapaz. Vou lhe contar aqui, Renato é aquele que trabalha no FM, não é segurança. Outro dia o cara pendurou uma nota de 100 numa linha, branca, a 300 metros de distância, pelo movimento da nota, ele fez um disparo de revólver e cortou a linha. É homem que atira, rapaz! É o melhor. Mas falando sério, o abuso e a violência tem predominado no estado da Paraíba e um caso vindo da capital continua em repercussão e em especial é o terceiro programa que eu abordo. Primeiro porque uma criança de 2 anos sofreu uma violência sexual por parte de um adulto já é um absurdo. E o adulto que pratica esse tipo de ação para mim é um cafajeste, é um lixo humano, é um objeto inorgânico que só presta para ser descartado. Palavreado é pesado. Tem um porquê poupar quem não presta. Em primeiro momento, 2 menores estavam sob averiguação. E aí, a informação agora é que a polícia ouviu o avô da criança, que tinha a obrigação e o dever de proteger, está lá na lei. É uma daquelas pessoas que tem a obrigação de proteção integral, chamados protetores. E aí, foi ouvido o avô, foi ouvido o cara que está junto com a mãe da criança, portanto não é o pai biológico, e esse pessoal levou uma surra lá no condomínio, viu? Uma sova! Eu não sei exatamente se eles são culpados ou não. A princípio havia 2 menores, como era sigilo, eu acredito que essa informação veio equivocada. Deve ter sido esses 2 aí que prestaram depoimentos e já foram liberados. O caso está em apuração lá em João Pessoa, com a competente, brilhante, capacitada delegada Joana Dark. Tem nome de santa, de mulher guerreira. E aí eu já estou fazendo esses adjetivos, esperando que ela realmente consiga elucidar esse crime e que o culpado venha pagar em alto e bom preço. Lá na, é lá na cadeia, quando um vagabundo deste tipo entra, é feita uma festa, Gabriel. Você que é jovem ainda, mas lá eu sou militar da reserva, você não sabe. A gente trabalha também na área jurídica, é advogado. E a gente faz esse papel aqui. O rádio está na nossa veia desde criança. Então a gente também é classificado para reportagem. Ou seja, lá na cadeia, quando um vagabundo deste naipe adentra, é feita uma festa. Presídio é uma festa. Aí o pessoal já se alegra. Opa, festa para minha recepção. Só que o cara é a comida. O vagabundo é a comida. E aí ele leva lubrificante, potes e potes de margarina e leva remédio para dar, porque os caras, onde tiver buraco, estão cutucando. Agora o senhor está lascado. Está. Certeza. E eu não tenho pena, não. Porque a criança, 2 anos, meu amigo, qual a atração, desejo sexual que um adulto pode ter num caso desse? E ainda mais se for um protetor. Espero que não seja avô nem o padrasto. E que se for o diabo que o carregue, que tenha pena deles. Então tá dado o recado, o telefone vai ficar aberto, o caso está em apuração. Até terça-feira eu vou estar aqui, o titular do programa está se recuperando por problemas de saúde, volta terça-feira, o Júnior Soares. E aí eu estou com vocês até na segunda, eu acredito que daqui para lá é possível que a delegada já tenha o nome aí do crápula, do lixo, do involucro que não presta para nada. Porque carrega uma massa humana física, também intelecta, biologicamente material e intelectual, né? Que não é física, não se consegue alcançar o intelecto, mas é um lixo, é uma coisa aberrante. A pessoa que violenta uma criança, não é só criança não. Sexo é muito bom quando há atração, desejo, vontade entre as partes, consentimento. Inclusive lembrando que com menor de 14 anos sem o consentimento é crime, é estupro de vulnerável, mesmo com consentimento. E a partir de qualquer idade, sem consentimento, é estupro. Vou liberar os telefones antes. Abre aqui o microfone aqui do meu amigo Gabriel. Gabriel, você é de onde, irmãozinho? João Pessoa. Você está formando em? Jornalismo. E aí, é a primeira vez que vem ao sertão? Sua família é daqui? Exato, minha família é daqui. No caso, não é a primeira vez. E visitando aqui Cajazeiras, visitando a Difusora, a Rádio Cajazeiras, para mim é um prazer, uma honra estar aqui com você hoje e aqui com os nossos amigos do Boca Quente. Ô Gabriel, quantos anos? 20. Novo, jovem, todo um futuro brilhante, rapaz jovem com capacidade de crescer muito na vida. Desde já, você pegou logo um maluco hoje aqui de frente, policial reformado, frouxo que só eu só. Não tem mais. Aquele personagem lá do foi feito baseado na minha pessoa, lá, o parente lá do João Grilo, o amigo dele. É a gente empata em frouxura. É Chicó, né? Chicó. É Chicó, é. É Chicó lá, o amigo do João Grilo. Bom, eu e a frouxura deles. Bom, é um prazer, Gabriel. Se você quiser mandar um recado, a mamãe está lhe acompanhando. Uhum. E a todos os seus familiares, sempre que puder, volte aqui. A gente, desde já, deseja muita sorte nessa empreitada que você está. Iniciando, é claro que tem muitos ramos do jornalismo, você pode desenvolver várias características, não só policial, como também área política e outras, não é isso? Exato. Para mim, é uma honra estar aqui com você, estar ao seu lado, estar aqui na Difusora, a Difusora que formou tantos profissionais, é uma escola do rádio na Paraíba, muitos dos que aqui trabalharam, hoje estão em João Pessoa, enfim, estão na televisão, ou seja, para mim, é muito satisfatório estar aqui hoje, a realização de um sonho. Ok, Gabriel. Boa sorte. Se você quiser mandar um recado especial para alguém da família, para quem está te escutando, fique à vontade, porque a gente vai descer o sarrafo aqui no que não presta, ok? Ah, são tantos familiares que, se eu fosse citar por nomes, eu acabaria esquecendo alguns, enfim. Eu, desde já, aproveito para mandar um abraço para toda a minha família, a mãe, o pai, a avó, os tios, as tias e, né, todo mundo que está aqui acompanhando o programa hoje. Só uma perguntazinha final. A tua família é o sobrenome? Que família é? Família Lins. Família Lins. Então, tá aí. Um abraço a toda a família Lins. Sucesso ao jovem Gabriel. Valeu, irmãozinho. Um abraço. Eu que agradeço. Valeu! E só valeu! Levanta o BG, doutor, pois não? Tem participação já? Ô, cabra bom, rapaz, esse Aldeone é forte. Ali é nota mil, viu? Brinca com as carrapetas da Super Difusora. Você no telefone, alô, boa tarde. Com quem eu falo? Boa tarde, Vanderlei. Com quem eu falo? Poeta Nininho. Poeta Nininho, seja bem-vindo. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde ao controlista. Boa tarde a esse jovem que está ingressando nessa profissão fantástica e maravilhosa. Eu sou fã de rádio. E dizer, Vanderlei, que os profissionais de qualidade, como você, a maioria está se aposentando. Está na hora de formar esses jovens na comunicação. É muito bacana ser repórter, ser apresentador, porque o repórter ele é responsável por as boas e mais informações deste país. Então, abraço aí a Gabriel. Sucesso para você também, Vanderlei, que você é um centroavante de qualidade aí nas ondas sonoras da Difusora. Um beijo do coração e até a próxima. Obrigado, poeta Nininho. A recíproca é verdadeira. Agora 12 horas e 19 minutos na terra do Padre Rulim. O telefone está liberado, WhatsApp para mensagens também. E aí, rapaz, volta e meia, eu falo, o cérebro, a cabeça, no meu caso é a careca, né? Quem tem cabelo tem cabeça, eu tenho um casco brilhoso aqui, Aldeone tá rindo ali, mas é verdade, Aldeone, é verdade, eu já fui jovem, já tive cabelo, mas a preguiça caiu todos, eu não apanhei. Aí, o fato é que todo instante me volta essa matéria dessa criança, essa situação de aperreio. E essa vergonha, já passou na hora de ter a pena capital para esse tipo de gente. Não é todo crime não, mas um caso como este, o cara tem que ser punido com a pena de morte mesmo. É um absurdo, criança de 2 anos, uma violação sexual para satisfação e a lascívia de um vagabundo, de um cretino, que eu não tenho por que poupar não. E no dia que eu for processado porque eu chamei um bandido marginal de que ele não presta, eu simplesmente paro. E aí eu vou ver que o crime ganhou. É a única forma que eu posso entender. E vou pensar dessa maneira e também não tem quem manda no meu pensamento, não. Hoje eu tô com tudo mesmo. Homem, você se lasca. Eu já tô é lascado, homem. Vamos ao telefone. Você do outro lado. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Oi, boa tarde, Vanderlei. Pois não, eu... Eulália Moura do Posto Zé de Moura. Pois não, Eulália. Gostaria de mandar meu boa tarde para minhas amigas. Vai pra Eliette Mendonça, pra Damiana Braga Matou... Não esquecendo Dona Marinalva e seu Pedro Carlos Pedro. E vai também para Talcísio da Palmeira, para Rosinha, para Luciana Rangel. E deixa eu ver quem é mais. Meu amigo Pereirinha, para Juninho Soares. E vai também para seu Miguel Arcanjo, seu João Raimundo. E Netão, lá no sítio, esqueci o nome desse. Esqueci agora o nome. E vai para todos que estão na escuta do programa. Para Maria Figueira, para Damos a Bunda e também para Lenilda. E, ai meu Deus, Graça Ramalho, lá no município de Palmirim. E também para Edna Feixa, Gorete, lá em Cachoeira dos Índios. E finalmente todos que estão na escuta do programa. Obrigada e uma boa tarde, meu amigo. Obrigado, Eulália, pela tua participação. O telefone está